coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O poder das bolas de cristal restaurou os estragos provocados por Bubu e a paz e a estabilidade regressaram à Terra. Pois como está tudo convencido que eu é que salvei o mundo, juntamente com o prémio, ganhei um valor em dinheiro também. 100 milhões de zenis. 100 milhões de zenis? Ouve lá, Kika. Tu não te importas que eu vá mesmo treinar para o planeta do Caio, pois não? Não, mas vem a casa de vez em quando, sim? Boa! Claro que venho. Adeus, Kika. Son Goku partiu para treinar no planeta de Kaibe, sem saber que um terrível plano de destruição começa a desenhar-se no universo. Eu só vou destruir metade desta vez. As férias merecidas, Vegeta vai de viagem com a família. Podes ficar com o carro, mas não fiques com o Ronaldo. Ah, mas que belo dia para dar uma voltinha de carro. Nem há trânsito, nem nada. O mundo está em paz. Paz, paz, paz, paz, paz. Paz pacífica. O que é que foi? Não perceber o trocadilho? Já parece o meu amigo Ricardo Drão, também nunca percebe nada. Bubbles, tu vais ter de treinar mais essa tua cabecinha. Nada melhor que um dia pacífico para treinar o corpo e a mente. Por que é que apareceste tão de repente? Lamento imenso, Caíbe, mas com os teus poderes, tu podes reparar a tua casa e o carro rapidamente, não é verdade? Tu dizes com cada coisa. Já sabes que eu não tenho idade para reconstruir a casa e o carro sozinho. Mas o que é que estás aqui a fazer, Son Goku? Eu vim treinar. A Bobó não te ensinou que não se fala de boca cheia? Eu acho que eu comi demais. Ora, então, o que é que eu vim aqui fazer? Deixem pensar, eu vim treinar, está claro. Não há planeta nem ginásio melhor que este para treinar. Há algum problema? Não há. Apenas gostava que o meu pequeno planeta não fosse tratado como um mero local de treino a tempo inteiro. Mas não fiques assim. Então nós não fomos ou não sempre amigos, Caí? Ei, não sei se tu te recordas, mas eu sou uma pessoa bastante importante. Gostava que tivesses mais respeitinho por mim, se não te importas. Está bem. Ei, não me vires as costas. Estou pronto para começar a treinar. Lá se foi a paz neste meu pequeno planeta. Então vamos lá começar. Acorda, Trunks! Estamos quase a chegar! Mas que viagem tão longa! Nós não teríamos demorado tanto tempo a chegar se conseguisses voar como nós. Olha lá, eu não tenho as mesmas habilidades que os guerreiros do espaço. Onde é que se meteu o papá? O teu pai decidiu ir apanhar ar. Estava farto de estar aqui dentro e eu compreendo. Cala-te, pai. Eu devia estar a treinar. Ai, queres treinar? Ora, espera aí que eu já te mostro como é que tu podes treinar bem. Treinar é isto? Esta fica-te bem. Isto para mim tens maluca, pá. Mamã, esta estrela do mar ia ficar-te mesmo bem. Estes óculos de sol são o máximo. Trunks, está tudo bem aí dentro? Está. Sai já. Então? O que foi, pá? Porquê que deixaste o teu adorado treino para vires de férias connosco? Eu fiquei muito admirada, não é costume? Se conseguires dar-me o burro na cara, eu prometo que vou ao parque de diversões, ok? Ouviste bem? Toma lá! Não chores, eu levo-te ao parque de diversões, não é mesmo? Eu estou apenas a cumprir uma promessa. Uma promessa? O que é que tu fizeste ao Trunks? O pai prometeu que me levava ao parque de diversões. Ah, estás a ser sensível? Opa, vai para estar caracóis. Oh, Vegeta, eu não sei bem como dizer isto, mas desde que lutaste contra o Bubu, algo em ti parece ter mudado para melhor. Tadá! Vamos! Então, papá, estou bem ou não? Oh, para ele! Tu és mesmo tosco, nem sabes apoiar um botão de uma camisa. Hã? Ah? Oh. Já está. Chuchu, chuchu, como vai? Eu não consigo ver nada. Isto é o que dá, ir sempre às... Olha lá, musculado, e se passas aqui os saquinhos? Já estou a ficar com uma fomezita. Ei, só pensas em comida. Por favor, pode trazer uma terceira dose, não se importa. Ai, ai, ai, ai, que bom. Ai, que delícia, estou-me a picar todas, é bom. Parece que o humor dele está a melhorar. Não pare de trazer comida! Traga o próximo! O polvo está uma delícia! Olha o polvo! O polvo está a cuspir! Papá, o que é que foi? Vegeta! Ai, seu imbecil! Ai, povo! Vegeta, por favor, acalma-te! Pai, ai, vamos embora! Vamos! Desculpem qualquer coisinha! A comida estava deliciosa! Obrigada! Agradável. Ah. Uau! Que bonito! No meu próximo aniversário vamos alugar um cruzeiro e fazemos uma grande festa em alto mar. Boa! Que fixe! Yeah! que meteste? Mas onde é que eles se meteram? Estou aqui a perder tempo com esta porcaria enquanto que aquele cachalote... Estão todos a divertir-se, pá! Depois espera até começar a dança dos pilares flamejantes! Fogo! Olha os dançarinos! Dança! Ora, o Son Goku derrotou o Bubu e é sem sombra de dúvidas o guerreiro número 1. E mesmo assim continua a treinar sem parar. Vai trabalhar connosco, vai dançar connosco, vai te divertir connosco. Anda lá, ó rapazinho. Podes vir, pá. Podes vir. Vai lá, vai lá, vai, vai. Olha, é o papá. Onde é que ele está? Fazia parte do espetáculo. Olha ali o papá a voar. Admira-me é como aguentou tanto tempo no chão. Papá! Estou a divertir-me imenso. Obrigado. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Como é que era mesmo? Estou quase a conseguir lembrar-me. Já se comia qualquer coisa. Lisa! Já está na hora! Lisa! Faltam apenas 2 minutos, Bills. Desculpa por interromper. O teu dinossauro parece delicioso. Pelo menos é o que dizem lá no universo 7. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho mal educado, mas se não te importas, eu vou levá-lo para o meu amiguinho. Pode ser, ou ficas amoadinho. Ai, obrigado. Olha, filho, o Bills deu-me 3 minutos para fazer isto. Dava-me imenso jeito de poder levar o dinossauro sem problemas, porque senão acho que vou ter que fazer um dói-dói em alguém. Vá lá, ficamos todos a ganhar. Ora, ora, quem diria que te transformas para o combate? Devia ter aprofundado a minha pesquisa, mas ainda tenho 40 segundos. Não, não, o teu tempo acabou. Ainda só passaram 2 minutos e 20 segundos. A sério? A mim parece-me que me deixaste 220 anos à espera. Ah, diz-me, porque é que andas tão rabugento desde que acordaste? Não percebo porque é que agora te apetece comer dinossauro. A carne nem é assim tão boa. Está bem, mas eu quero provar na mesma. Dormir todos estes anos deu-me cá uma larica daquelas. Não sei porquê, mas tenho cá para mim que me vai fazer lembrar da pessoa do meu sonho. Do teu sonho? Um sonho profético! Tu sabes que os teus sonhos proféticos nem sempre são fiáveis, não sabes? Também sonhaste que uma celebridade se ia mudar para o nosso planeta? E isso nunca aconteceu, não é? Tu estás a gozar comigo, não? Entediante. Mas que golpe! Agora a prova do meu. Já acabaste? Eu detesto criaturas mal educadas. Enfim, onde é que íamos mesmo? Disseste que tinhas esquecido quem te apareceu no sonho profético. Pois, pois, tenho o nome debaixo da língua. Ah, mas que grande chatice. É como se tivesse um bocado de carne num dente. Ou uma comichão terrível no ouvido. Percebes o que eu quero dizer? Não percebes? Hã? Bills, e agora? O que é que fazemos com a carne de dinossauro? Nada. Afinal, não me parece assim tão saborosa. Kawashi, o que é que se passa? O seu chá está frio. Tu não estás a sentir? Sentir o quê? Oh! Mas que grande imbecil! A sentir o quê? Ai! Mas que grande imbecil mesmo! Sarilhos! Aproximam-se grandes sarilhos! Bills, o deus da destruição, acordou passados 39 anos de um sono profundo! Então já chega! Porquê? Agora que estou a apanhar o jeito? Cachalote! Pensas que és melhor do que eu, mas nem morto! Eu não vou ser o segundo para sempre! Um dia eu serei muito melhor do que tu! Não, serei muito melhor do que toda a gente! E vou tornar-me um derradeiro cavaleiro do espaço! E tudo, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo! Podes ter a certeza disso, hã? Eu sei que isto parece muito desagradável, mas ver um planeta explodir é uma coisa que me faz sentir muito melhor. Tu tens a certeza? de que não querias aquela carcaça? Não preciso dela. Isso quer dizer que... Sim. A energia libertada pela explosão deste planeta fez com que me lembrasse dele. O derradeiro guerreiro que ainda ninguém conheceu. Alguém tão extraordinário que estou ansioso por defrontar. E o nome dele é... Vá, diz lá, como é que ele se chama? Ele chama-se... Super guerreiro! Deus! Um super guerreiro... Deus é? Talvez sim, ou talvez não. Talvez, como diz o professor Marcelo, sei lá. Talvez sim, ou talvez não. Ora, bolas, vamos regressar e comer qualquer coisa. Pode ser que entretanto te lembres. Sim, vamos embora. Sou eu, o Son Goku. Ora, bolas, hoje é o dia de aniversário da Bulma. E como é costume, esqueci-me. Mas vai haver festa. O Kaib está a esconder alguma coisa e não me quer dizer o que se passa. Algo de grave se está a passar. No próximo episódio de Dragon Ball Super, a continuação do sonho. Em busca do Deus Super Guerreiro. Não percam o próximo episódio porque nós também não.